acende o fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Quero mais de ti, Deus. Quero mais de ti, Deus. Acende o fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Quero mais de ti, Deus. Quero mais de ti, Deus. Não há outro lugar onde eu queira estar. Onde eu quero estar, não há outro lugar que em teu amor, em teu amor. Acende o fogo em meu coração, eu não resistirei, eu não controlarei. Quero mais de ti, Deus. Quero mais de ti, Deus. Acende o fogo em meu coração, eu não resistirei, eu não controlarei. Quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende o fogo em meu coração, eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende onde eu quero estar.